JC, pega a tampa aí, viado. Fala galera, estamos começando mais um Belvish. Eu sou o Evandro e aqui comigo temos o Segui. Eu peguei o bloqueio do Zueish, eu não sei o que falar. Temos o Godaka. Aí o Caterno melhor Jedi. Não, temos também o Sirviri. Eu acho a falta de fé do Evandro assim meio perturbadora. Temos também o Zueish. Não, Morty, eu não sou seu pai. Eu sou seu avô. Cara, eu só queria falar que o melhor Jedi é o Christopher Lambert. Vai tomar no cu. Sério. Então, galera, mais uma vez aí estamos participando da iniciativa. E desta vez, este ano, o tema escolhido foi Star Wars, já que tá voltando com tudo aí. Temos logo em seguida... Quando esse podcast sair, já vai ter estreado o episódio... Sete, né? Estreado as almofadas na Riachuelo de Star Wars. Pô, tem umas ilustras massa lá de camiseta na Riachuelo, cara. E as almofadas são da hora também. Eu vou ter que passar lá, deixar um dinheiro lá pra ele pra semana. Você acha que eu vou viajar no sábado? Então, galera, como a gente tá participando da iniciativa, cada podcast fala sobre algum tema referente a um assunto. O nosso vai ser sobre joguinhos. Porque, afinal de contas, os filmes são uma droga. Então vamos falar de joguinho. Não sei o que aconteceu. Que são uma droga igual. Então, tá bom, valeu aí, pessoal. Tô saindo do podcast aí. Falaram mal do filme. Tô saindo do site, tá ligado? Tô saindo da vida de vocês, tá? Tô dando vazolão. Se preparem, vai ter 3 Jar Jar Binks. Pô, mas só pra avisar pra galera aí, que é marinheiro de primeira viagem do nosso site, ou... Galera que já conhece, esse episódio vai ser uma bosta, tá? Desculpa aí, gente. Então eu já tô avisando de antemão. Antes de mais nada... Esse vai ser o ataque dos clones dessa iniciativa. Exatamente. A gente luta pra ser o pior podcast da iniciativa, que não é difícil. Mas... E eu não sei o que aconteceu pra essa galera dar pra gente um tema desse, sabe? A gente escolheu... Era pra gente falar, sei lá, sobre o Jar Jar Binks. Então como que eles deixaram? Um tema importante. Outro pegou. É um tema importante, velho. Sai filme, volta Star Wars com o Battlefront novo lá. E tipo, como a gente tá falando de jogo? Tipo, fudeu, a gente vai estragar essa porra, tá ligado? Eu cheguei lá. Eu vou falar sobre Star Wars, jogos Star Wars. Não, esse tema já pegaram, desculpa. Mas eu fui a primeira pessoa a escolher o tema. Não pode, cara. Já escolheram esse tema, Pega esse tema aqui, ó. Vida e obra de Jar Jar Binks. Vida e obra, o Ed Antilles. E o Ox. Não fale mal do Ed, que o Ed é foda. Porra, e o Ox é maneiro, cara. E o que salvaram a franquia. chega, vamos começar logo esse podcast. Só fazer um disclaimer aqui que tem o Jolie Bindo também, que é um bairro do Jedi, vamos tomar no cu. Um disclaimer? Porra nenhuma de Star Wars, vocês tiveram que me chamar pra essa porra por causa disso. Tomar no cu. Jolie Bindo parece um disclaimer. Esses universos expandidos aí, nada existe, Felipe. Nada acontece, feijoada. Esses universos aí que são melhor que os filmes, nada existe. Pra tomar no cu. Vá tomar no cu. Isso, Vinícius. Sim, você tá defendendo ódio. A ameaça fantasma, tá é isso? Ódio. Que tá isso, ódio. Isso. Isso. Yeah. começo aí, lá pelos anos 70. Aqui o começo, filho da puta. Vai que é tua vez. Alguém. Eita, esse cinza, esse. Você vê um borrão cinza. Eu tô meio daltônico hoje. Você vê um cachorro cinza. É um borrão cinza com uma tocha. Não, é um AT-AT, cara. É um AT-AT. Ah, vai, Rodó. É uma Marmaduke sendo atacada por um frisbee. Todo o resto no... é o AT-AT, um chapéu voando. Tem um bagulho. E o risco rosa. Aqui, esgurmitado ali no meio da tela, sei lá. Um vomitão. Se analisar, pode ser que naquela época esse risco rosa seja considerado uma mulher nua. Veja bem, o umbigo e os dois peitos ali em cima. Provavelmente, cara, provavelmente. Pra quem não tá vendo, o Zeus mandou o Império Contra-Ataca do Atari. Eu só vi o vídeo. Do Atari, mas, cara. E sinceramente, Hoff tá igualzinho do filme. Ah, mentira, cara, mentira. Só porque tá tudo branco e não aparece mais porra nenhuma. Exatamente. Nem branco, isso aí é cinza, porra. É azul. Ai, se fosse que nem o do filme, tinha que estar branco, tá? Zuiz, jogou esse aí, Zuiz? Eu joguei muito essa porra, cara. Porra, Zuiz. Ah, cara, naquela época você jogava isso aí, você jogava aquele jogo do Snoopy, tá ligado? Snoopy tão melhor, cara. Era melhor mesmo. Mas enfim, cara, você controlava essa o frisbee, né, o chapéu, que eu acho que era um daqueles no speeders, né? Caralho, aquele é um speeder? É, cara. Eita, sim, cara, foto não. Tu não tá conseguindo enxergar ali, esse foto. Tu tá conseguindo usar a imaginação, cara? Desculpa. Ele ali é os speeders dos rebeldes. É. Eu tô conseguindo ler o chassi dele. Você tem que atirar no robô. Deixar um abraço pro Nicolas aqui. Quantas vezes que eu vi... Um colega meu falou que tem que atirar umas... mais de 30 vezes no robô, no AT-AT pra destruir ele. Fuck, o jogo, você nunca ia terminar essa bosta. Não termina, cara. Eu aposto que era quebrado. Fica indo, tipo, incessantemente, ondas de AT-AT, você tem que ficar destruindo. A menos que apareça, tipo, ele abaixa a cabeça assim, aí aparece uma coisinha brilhante assim, em cima do pescoço dele. Você atira, dá um tiro ali, aí destrói de uma vez. E é isso, cara, você fica fazendo isso pra sempre. Nossa, que jogo bom. Até que ou você cansa ou acaba o jogo. Quando, tá vendo esse pinto? Essa pinta. Essa pinta preta aqui embaixo, assim, é o radar. Sim. E na hora que ele chega na esquerda, acabou o jogo. Que aí ele alcançou a base dos rebeldes. Aí a tela dá um brilho e já era. Cara, sabe o que é mais? Peraí, então é um radar no nível jogo da Bethesda, tá ligado? Bizarra, então tu joga com um cara do Império, é isso? Não, cara, você joga com o não, com rebelde. Rebelde, cara, você destruiu os AT-AT. É, tá bom. Até já tem AT-AT. Ah, tá show. Legal. E aí, seguindo isso aí, eu também joguei muito essa outra porqueira, que é o Jet Arena. Ah, o Jet Arena? Olha que coisa linda. Jesus, o que isso? Cara, isso, caralho, parece uma balada gay. É, parece, tá ligado quando aquele gif do Hitler com os bastão lá, tipo, parecendo um bastãozinho. Já chama o gif do podcast, já. O Hitler não, da Rio. Vamos usar aquele gif, não. Já usamos em um podcast, na realidade. Já usamos. Não que não dê pra usar de novo, né, mano? Hitler sempre... Não, a gente não repete nada. Cara, parece um... Ah, mas é tão bom usar nazista, cara. A gente podia usar nazista bem em pouco. Parece um, cara, monstro banguela com um dente em cima, um embaixo torto. Tem dois olhinhos. É, e um fio de alface assim saindo da gengiva dele ali no canto. Pra mim, cara, se tu olhar bem, parece dois pescadores. Parece. Uma boia, cara, ali, né? Parece mesmo, velho. No lago, dois pescadores no lago. Uma boia com a tarrafa embaixo. Ah, mas qual que é a vibe dessa porra desse jogo, então? Cara, você controla a vara de pescar dos carinha pra acertar na boia, cara. E tem que mandar a boia pro outro carinha e destruir essas paradinhas aqui na frente. Pra pegar os peixes, cara. Tá vendo essas paradinhas aqui na frente deles, as tarrafas? É tipo um Air Rock Jedi bucha, tá ligado? É, cara. É. Porra, se você não for um Jedi, a última coisa que você vai fazer é jogar um Air Rock. Ih, caralho. Era um tempo que demandava muita imaginação. eu pensei isso agora, velho. Tinha que ter muita imaginação pros jogos, inclusive. Cara, imagina eu que tinha TV preto e branco. Eu tinha que ter mais imaginação ainda com a Atari, cara. Imaginação também com isso aqui. Vamos ver. Return of the Jedi Death Star Battle. Eu não faço ideia do que é isso. É a Estrela da Morte. Pô, a Millennium Falcon ali, cara. Millennium Falcon. Não, não, pequenininho a Millennium Falcon. Pequenininho. Mas hoje, ali é a Estrela da Morte, não é? A Estrela da Morte você tem que destruir um pirinho de cada vez e acertar no centro. Eu buguei porque aquela porra do ponteiro do mouse tá na frente da Millennium Falcon. E eu tô tentando afastar pro lado pra ver, mas dá pra... Não é a... Isso não é o mouse, cara. É a anteninha da Millennium Falcon ali. Ah, tem a serra. É a serra pra serrar os inimigos que passam perto, né? Tem serra na Millennium Falcon, rapaz, que tá falando. Tem toda a parte. Tem serra, tem taco de bilhar e corrente. E você pode dar um soco no lado esquerdo aqui pro cara cair. Rodrigo! Ai, cara, tá, vamos começar, vamos falar de jogo que importa, cara. É melhor você começar a ir pros negócios que parecem mesmo na tela o que você tá jogando. Pro Super Nintendo, já? Nintendinho, acho que o PC tinha coisa antes também, não tinha? Velho, ou Nintendinho? Tô tentando achar uma lista boa aqui, mas... Uma caralhada de jogo pra DOS, cara, que eu lembro. Na ordem aqui, esse site que vocês passaram que tem a ordem cronológica é bom, cara. Ah, o da Giant Bomb lá, né? Isso. É que o Star Wars do NES é de 87, cara. É o que o... Ah, 83. O escorpião gigante. O do NES é o primeirinho lá, né? O... Não, do NES, não. Super NES, desculpa, todos NES, Super NES. Não, tô falando do Império Contra-Ataca lá, enfim... Tinha do Super Nintendo também, tem uma versão do NES que era bem ruim. Que o Darth Vader vira um escorpião gigante. Caralho, é sério isso? Isso, cara. Fuck! Você enfrenta ele, tipo, dentro do Jawa Thundercrawler, tá ligado? Aquele caminhão de Jawas. Sim. Por alguma razão, você enfrenta ele logo ali, no começo do filme. Porque o Vader voltou pra Tatooine, né, cara? Não, esse que mandaram aí é do Super Nintendo. Quem que mandou? Quem foi o campeão que mandou? Fui eu. Ah, tá. Errou. Desculpa. Essa versão era boa. Porque. Essa versão era boa, morri em 2 minutos. Ah, igual. É, porque um Jedi é ruim, é fraco. Achei, dá uma olhada. Mas é que o jogo era. Achou? O jogo era muito curto, cara. O quê? Você falou? Meu Deus, olha isso, cara. Darth Vader vira o escorpião. Sim, essa porra, cara. Olha o animality dele. Cara, e é o escorpião mais feio que você já viu na sua vida. Isso não parece um escorpião. O escorpião noiado, cara, com. Um zóio vermelho, tipo. Um bigodão. Parece ali. Um treco bizarro e que por algum motivo tem uma cauda que lembra do escorpião, tá ligado? Parece meio que um caranguejo, sei lá. É, não sei, é muito feio. É um cirizão, é um cirizão. Pô, e tem uma escada bugada ali embaixo, vocês estão vendo? É, pra onde o cara deve ter subido por ali pra chegar. Mas, não tá chegando até a parte de cima, acho que deve ser não. De programação, sei lá. O cara termina a escada e tem que dar um pulinho pra chegar no final alto, cara. Pô, ele é Jedi, ele não devia nem usar a escada na real, tá ligado? Ele voando. Esse é do Nintendinho, né? Esse é do Nintendinho, cara. É, que era terrível. Terrível. É, nesse meio tempo, eu lembro, cara, aí eu não sei que época era essa porra, eu lembro de jogar um jogo de nave pro computador, assim, mas daquele bem, bem cagado, assim, era um que o cara tinha enxergava do cockpit, assim, sabe? Ah, o da série do X-Wing, cara. Sim, tinha esse, que era X-Wing versus alguma coisa, não era? Isso, o X-Wing, depois o TIE Fighter, aí teve o X-Wing. Isso, X-Wing versus TIE Fighter, exatamente. Ah, então foi isso aí, isso aí já era anos 90, então. Uhum. 92, 93, eu acho. 90 e alguma coisa. É, isso é realmente... Eu achei aqui na lista que é isso aí, X-Wing. Era legalzinho, era difícil de controlar pra caralho. Cara, depois rolou o Star Wars, o Super Star Wars, Super né? Super Star Wars. Que, pô, aí estão começando a... Sim, começou a progredir. Falou, Star Wars pode ter potencial, pode ter coisa boa, tá ligado? E, bom, foi bem massa. Logo em seguida na lista tem uma máquina de pinball, cara. Nesse Star Wars Super, a única coisa que era cagada é a fase de pilotagem do... Velho, eu não lembro. Eu lembro só do Return de Jedi, tá ligado? Eu não lembro desse direito. Era muito. Esse pedacinho aqui era muito cagado, cara. Pera aí, deixa eu ver qual que é esse pedacinho aí. Ah, sim, a parte de navinha lá. É a parte de navinha, velho. Pode crer. Foi eu dizendo isso, hein? A parte de navinha é uma bosta. Cara, eu fui pegar pra jogar e, puta, é difícil esse jogo, cara. Sim, é muito difícil, cara. Eu tava na fasezinha na primeira fase desse jogo, cara, que é no deserto, tu é o Luke só com a pistolinha, tem um monte de escorpião no deserto, assim, que tem que ir matando. Caralho, velho, não, eu acho uma meia hora andando naquela porra lá e, sei lá, me mataram, eu voltei pro começo da fase. É, quando ele tá com aquela roupa lá de soldado ainda, né, ele nem pegou o sabre nem nada, né? Não, ele ainda tá com a roupa de fazendeiro dele ainda. Esse sabre parece um espadolão medieval, né, cara? Tem até botão assim no outro lado. É enorme. O cara, eu lembro que no Retorno de Jedi, velho, tipo, a primeira fase, que era de navinha também, que você tinha que ficar pulando e ir pros lugares certos, dar uns boosts loucos lá. Cara, puta, é difícil também. Eu demorei tanto tempo pra passar daquilo, tanto tempo, que tipo, depois que eu passei, eu pensei, caralho, esse jogo tem fase que é de plataforma. É incrível. Caralho, o que tá acontecendo, velho? Ah, meu Deus. O da navinha é depois de você pegar naquela fase que tem o tal, né? Tá no... Não, pera, você tá falando do primeiro. Return de Jedi é o primeiro. Não, eu tô. Caralho, porra, não me confundam, porra, caralho. O Retorno de Jedi, ele começa com... Império Contra-Ataca. É a primeira fase. O do Império Contra-Ataca que fica um pouco mais pra frente do jogo. Isso. É, o Império Contra-Ataca começa contigo montado no tal. É isso. E ele morre em 2 segundos e você morre em 5. Esse jogo é muito filho da puta, cara. É muito. Isso, cara. Não demora muito pra você pegar o sabre de luz, não. Evandro que era o burro. Ah, você já começa com o sabre de luz. Começa? Eu peguei pra jogar, peguei pra jogar essa semana, porra. O que o Ivan tá falando? Não, eu acho que você primeiro, começa com o primeiro. Ah, o primeiro é o primeiro que eu tô falando, cara. Que você começa num camelo bugado, branco lá. Não, esse é o 2. Esse é o 2. Caralho, um burro, cara. O Tonton é no segundo filme, quando ele tá lá em Hoth, lá, que é a Hoth. É o que eu tô falando, caralho! Foda-se, eu tenho o direito de cagar a regra, gente. Não merda nenhuma de Star Wars, né? Não merda nenhuma. Eu digo que eu tenho o dever de cagar a regra. Cara, olha que demais, cara. Minha internet tá uma merda, eu fico tentando explicar as coisas, você não entende. Essa parte não lembrava, cara. Sim, isso é do Retorno de Jedi. É. Eu lembro. Caralho. E essa Leia era muito apelona, cara. Sim, cara, dava aquela giratória das correntes, cara, era muita apelação. Isso, ela Leia com roupa era bem bosta, na real. Cara, o joguinho era legal, seguia bem direitinho a história, né? Sim, sim, seguia as fases. Só não fez muito sentido a Leia dando correntada na galera, porque ela só mata o diabo e deu, né? Castlevania, cara. Ah, cara, mas é... Mas é Castlevania, né? Star Wars, né, cara? Mas jogo tem que dar uma espichada, né, Vini? É, cara, então, você queria que tivesse então as fases um simulador de desfocamento. Minha função nesse podcast é ser chato pra caralho em relação a jogo filme. Tô sendo chato. Simulador de sufocamento, aí fica lá. Ela carregava o golpe dela, né? E dava uns raios mais. Ah, vamos deixar pra falar disso na hora do jogo, né? Do Retorno de Jedi. Mas, cara, eu sei que eu tentei jogar. Tá, mas pera aí. Vai seguir a cronologia dos jogos que saíram ou vai seguir a cronologia dos jogos dentro dos filmes? Quê? Como? A gente vai seguir o ano que saiu. A cronologia dos jogos no mundo real ou tu vai seguir a cronologia dos jogos dentro da história do Star Wars? No mundo real. Não. A gente vai se perder. Segue a lista. Nem sei onde é que tá a lista, só pra deixar claro. Tá no coração, Vini. Relaxa. Sou cardíaco. Pode ir. Ah, então se fudeu. Pra Super Nintendo, teve mais alguma coisa além dos três filmes? Cara, eu nunca nem joguei o segundo. Ah, não, joguei o segundo, sim. Esquece. Acho que não, cara. Foi só... Teve só os três filmes, meu. Só joguei o Retorno do Jedi. Eu acho que, já não basta, né? Talvez. Não tentaram inventar, tipo, eu tô vendo aqui pode na lista... Pode ser algum spin-off? Não, acho que pro Super Nintendo não. É que nem eu tava falando aqui, eu tava olhando aqui pra PC o xadrez Star Wars, né, cara? Uhum. Ah, não. Essas coisas pulam, velho, na boa. Não, isso que eu digo, no Super Nintendo acho que só teve os três filmes, né, cara? Só teve um jogo pra cada filme e era isso. Não tentaram inventar moda, né, cara? Não tentaram fazer mais. É, eu acho que sim. O Return of the Jedi saiu em que ano pro Super Nintendo? 93? 94? 94. 93. É, algo assim. O Super Nintendo não durou muito mais do que isso também. Depois já comprou. Não, acho que era 64 e tal, então acho que deve ter sido o último mesmo. Foi realmente de 94. Um truque, até daquela B-Wing, cara, que é uma das naves mais feias do mundo. É, os caras vêm, tenta fazer dinheiro com o que pode, gente. É verdade, cara, tem aqui o B-Wing. B-Wing é aquela toda errada, né? Ela não tem um lado certo, assim. Ela é um, ah, isso, um é cotoco que, grande, um é cotoco uma, maior. É um X, isso, é um X estranho que não faz sentido. É, isso. Tem ali na lista. É um lixo. Nossa. É porque teve. Nave horrível. Tinha Star Wars X-Wing, Star Wars X-Wing Imperial Pursuit. Star Wars. Essa nave aí, eles usavam como arma secreta como para o Império, cara. Pra quem não tá assistindo a nova animação do Star Wars Rebels, ela foi criada por um daqueles cara que é. O cara lá que fala aí do Trap. Não. O Pedro. É. Ela foi criada por um desses cara aí que era engenheiro de nave, essa nave. Cara, ela é fodinha, só que ela é bizarra, porque como foi falado, ela é toda errada. Tipo, ela decola de lado, tá ligado? Aí quando ela decola de lado, ela fica de pezinho e aí abre as duas asinhas assim ali, cara. Uhum. Da raça. E aí o golpe dela, ela dispara um raio de cada ponta dela, fazendo tipo uma pirâmide raio laser, assim. Meio bizarro. Que nave horrorosa. É bem feia. Por isso que a arma secreta, ninguém acreditava que realmente isso podia ser uma arma, deixavam passar, tá ligado? Ah, cara, ela derruba o Star Destroyer sozinha, né, cara? Tu para pra pensar, né? Tipo, derruba, ela deixava avariado um Star Destroyer sozinho. Cara, mudando muito de assunto, pra algo que vai ser mais interessante, com certeza. Velho, eu sinto muito falta de um, tipo, um super trunfo de Star Wars, tá ligado? Ia ser muito da hora. Puta, ia ser demais, cara. Ia ser muito massa, e, tipo, ter uns Jedi obscuros lá, pá, uns bagulho doido aí. Darth Bane, Darth... Então, Jar Jar Binks, que adianta, vocês não conhecem porra nenhuma. Não precisa conhecer, você vê os números, cara. Você acha que eu conhecia a moto? Falou não, confira com o da puta que apareceu. Cara. Tu acha que eu conheci os caminhão naquele Sim. super trunfo? Você acha que eu conheci caminhão, país, caça, moto, Cavaleiro Zodíaco? Era tudo assim, cara. Vai pelo número maior, velho. Tinha super trunfo de Cavaleiro Zodíaco? Tinha. Derrota. É tanta derrota que nem tinha de Star Wars. Uou! sabe? Não, sacanagem. Desculpa, é porque tem. Não, é muito bom. Porque tem super trunfo, é bom, claro. Sim, claro que é. Então cadê o teu super trunfo e o trouxa? Ha! Vamos seguir. Cara, seguindo aqui, em 95, eu tô olhando aqui pra PlayStation, cara, o Star Wars Dark Force. Alguém Dark jogou Force, esse? Dark Force, cara. Puta que não. Não. Mas dizem que é um jogaço. Imagens que daí eu posso lembrar se eu joguei ou não. Caio Katarn, cara. Caio Katarn. Primeiro jogo com o fodelão Caio Katarn. Isso, antes dele virar Jedi. Ele era só um Stormtrooper. Ele era só um troop. Então vamos fazer assim, cara. De PlayStation, que jogo vocês lembram? Não, pera. É PlayStation e Nintendo 64, né? Acho que é melhor, é mais fácil fazendo assim, porque senão a gente tá fudido, cara. Sabe que é engraçado, cara? Isso, tipo, em 95 teve o Dark Forces, né, cara? E a gente jogou o episódio 1 também, né, no PlayStation. Parece uma discrepância, assim, né, gigante. Pois é, né, cara? É bizarro isso mesmo. Se tu imaginar, assim, que tu jogou um negócio muito de uma história muito antiga pra um outro, assim. Deixa eu ver. Tem o do Shadows of the Empire lá, que era um jogo de terceira pessoa que do Nintendo 64, na realidade, não era de PlayStation. Mas que você controlava um cara que tinha... Eu não sei qual que é o nome dele, mas era um cara que tinha um blaster também, tá ligado? Uhum. Dash Render. Dash Render. Ele era o nome do cara? É. Nossa, mais random impossível, né? Cara, esse jogo... qualquer nome de Star Wars é o teu sobrenome, mais o sobrenome de solteira da tua mãe, com... Mais algum mais um nome maneiro. Com a fruta preferida que tu gosta e mais a tua cor favorita, sabe? Daí tem o nome Jedi. Mas esse, o Shadows of Empire, foi um... Cara, ele foi nas primeiras levas de jogos do 64. Sim, eu lembro que era feião e era meio treta. Ele aparecia na... Ele aparece tanto que ele aparecia na caixa do Nintendo 64. Ah, no promo lá, tipo no... Tipo, na parte de trás da caixa. 64, sei lá, na parte de trás da caixa, onde mostra. Tinha ele lá, tipo, pra te ver que ele era da primeira leva mesmo. A história era legal, cara. Tu era um mercenário, se eu não me engano, que tu ficava intercalando entre as histórias dos filmes mesmo, né? Então, tipo... Tinha batalha de Hoth lá. O cara tava meio ali, né? Por perto. É, ele era tipo um Forrest Gump, sei lá, tinha batalha tal, tu tinha uma missão secreta de fazer alguma coisa pra ajudar essa batalha, entendeu? Ele era bem assim, enquanto tava todo mundo correndo pra um lado, tu tinha que correr pro outro pra fazer alguma missão secreta. Ele era bem legal, cara, a história dele, assim. O gráfico era da época, era, hoje em dia é tosco pra caralho, né? na época era legal. Cara, Eu acho que podia falar só os que fazem alguma diferença, né? Os que foram importantes ou que são mais conhecidos, senão a gente vai ficar muito com tempo nisso aqui, né? Dessa lista aqui. 99, então. Uhum. Não, calma. De 200 jogos eu conheço. Depois teve o Dark Forces 2, que é. O pessoal fala que é um bom jogo, mas eu não. Eu lembro que eu não gostei muito, não, na real, cara. Deixa eu ver. Esse PC, né? Isso, esse mesmo. Mas eu não sei se alguém tem alguma coisa pra falar sobre aí. Acho que não, né? Dark Forces, cara. Mas é tipo. Já é aqueles jogos tipo do Sub-Zero, sabe? Que o povo bota ator no meio. Eu acho muito escroto. Os mais da hora. Não, você gosta de Mortal Kombat. Não, cara, mas aquele Mortal jogo Kombat do Sub-Zero. É não, aquele é horrível. Aquele é horrível, cara. Todo vídeo de PlayStation, sim, a gente tá na mesma cara, época. Olha o que eu mandei aí. Cara, teve um isolante no olho. Eu até sei qual o Vini vai falar. É o Masters of Terra Cassila, não é? Não, esse de Terra's Casa até que era mais ou menos, cara. Como... Não é? Vou falar, é um bem pior, que é o Star Wars Demolition. Nunca que era um de falar. Era, cara, era tipo um Twisted Metal, só que com navinha de Star Wars, cara. Carai. E aí tu usava... Deixa eu mandar uma imagem aqui, linda. Caraca, eu achei esse de 2000, a gente tá em 97. Tem como ser ruim, cara. 7 ainda. Deixa eu mandar aqui a imagem. Eu achei aqui, de 2000, 12 de novembro de 2000. PlayStation, cara, Dreamcast, olha. Dá um leaks nisso. Nossa. Aqui, ó. É um treco sonho, assim, ó. Ouvindo, parece o João Kleber, ele vai anunciando. Tem que achar a porra do link, né, caralho? Quer que eu mande o link antes de falar, porra? Mano, cuca. Cara, eu jogava essa merda aí, cara. Era muito nojento, porque ele ficava assim, ó. Tipo, eu ficava naquela vibe de, tá, eu vou usar essa navinha, eu vou usar não sei o que lá, eu vou usar outra. Se não me engano, dava pra usar o Boba Fett com a roupa de Boba Fett. E aí tinha o outro que era, tipo, caramba, muito ruim esse jogo, velho. Tipo, tinha várias navezinhas que podia usar, alguns veículos do Império e coisa e tal. Tinha o Boba Fett com a roupa de, com o uniforme de Mandaloriano dele, podia usar pra lá e pra cá. Mas o jogo era terrível, cara, era uma corrida de demolição, só que sem corrida e sem demolição. Porra! Massa, hein? Porque a demolição, entre aspas, ela não aparecia no jogo, tá ligado? O carrinho só explodia quando tu detonava ele, e acabou o jogo. Acabou. E às vezes era um duelo de, tipo, tu contra o outro cara, então não tinha mais pessoas pra te atirar ou pra sacanear o teu jogo, sabe? Cara, era bem ruim, cara. É, o jogo não tem um conceito que nem é legal, tá ligado? Que bosta de jogo, velho. Teve também o Masters of Terra's Cassi, Terra's Cassi, sei lá, que é aquele jogo medonho de luta lá, que a gente vai falar. Que horror. É que é um jogo de lutinha, né, cara? Então, tipo... Não. Era um péssimo jogo de lutinha. Não, tá, ele era um péssimo jogo de lutinha, mas isso. Para pra pensar comigo. É um jogo de luta baseado em Star Wars. Você bota o Luke Skywalker pra sair no braço com o Chewbacca. Exatamente. É porque, se eu não me engano, o Terra's Casa é uma arte marcial lá, que o cara prende. Se eu não me engano, é um treco que o Darth Maul luta. Eu não lembro agora, tô confundindo. Posso estar confundindo essa porra. Mas a gente toma como verdade absoluta, Vini, relaxa. Era justamente isso. Tá. Eu vou dar uma olhada pra aqui, essa vai ser poligonal. Nossa, esse jogo é medíocre, de verdade, cara. Não vale a pena. Não vale a pena nem lembrar dele. Nossa, o Godoroca aqui. Olha a naipe desse look, olha o tamanho do pé dele e da cabeça, cara. Tá muito errado. O pé dele é. Ai, cara, eu tô fechando essa imagem. Obrigado. que coisa horrorosa! Dá um ligas. Olha o tamanho dos braços aqui. Do look, os braços são muito pequenininhos, os bracinhos de T-Rex da porra. Ó, dá um ligas aqui. O Terra's Casa ou Mão de Aço foi uma disciplina de combate desarmado. A arte foi criada no ano X e tal, e era utilizada pelos membros do planeta Budungi, pelos seguidores de Palawa. Mas que porra é essa? Ô Vini, a minha cara escutando isso aí é a mesma cara da Leia nesse Ah, não me interessa, vou terminar de falar. Caralho, velho, ela de seleção era muito ruim, Godoka. Os caras, eles usavam a força pra meios de artes marciais. Então é isso que é o Terra's Casa, é a mão de aço. Nossa, esse jogo é muito ruim, velho. Olha, tem até a Mara Jade, cara. A mulher que não mais se casou com o Luke. Ela não existe mais. Eu falo que o negócio nada de universo expandido é catadônico, cara. Tem um livro agora que vale. Se não me engano. Só um. É, o que lança agora vale. É, porque é da Disney, cara. É. Mas tem o selo Legends, que ele não é canônico, não é. Nossa, é a pior nomenclatura possível pra tipo. Ou, você não vai. Esse jogo aqui não vai adiantar de porra nenhuma, mas joga aí, cara. Dá grana pra nós. Divertido. Tá ligado? Ah, eu curto. Eu não vou ver o que é canônico, porque às vezes o que é canônico é ruim, entendeu? Ah, eu não me importo com isso. Sério, eu quero jogar alguma coisa legal e. É. A gente não achou quase nada legal ainda. Bom, espera. Vai chegar. Espera, que eu já vi aqui na lista uma coisa legal, cara. Sim. Star Wars. Nossa. Rogue Squadron. Rogue Squadron, caralho, é muito massa, cara. É um jogo de nave da hora, tá ligado? Jogaço, velho, jogaço. Tinha dois também, não tinha? Tinha. Eu acho tinha que dois, tinha o dois sim. Também. E... Mas o dois já saiu pra GameCube já, não era mais do 64. Ah, não, eu joguei no PC, então acho que eu joguei só um. Então, pode crer. Já é bonitão, hein? Puta, já é massa, cara. Que tristeza que eu não consegui emular no emulador de 64 esse jogo, cara. Pega de PC, cara. Que jogo. O jogo é muito bom. Eu nem sabia que tinha. Eu não sabia que tinha uma versão. Ah, não. Eu joguei no PC na versão 56, esquece, sei lá. Cara, um bagulho que o pessoal tava falando muito é tipo, eu não joguei o Battlefront novo aí, tá ligado? Que a galera tá falando que é meio decepcionante, pá. É, depois a gente vai falar dele. Mas, cara, o estilo de navinha, a galera achou que ia meio que fazer na vibe do Rogue Squadron, tá ligado? Mas não fizeram. Ficou bem cargado. Cara, é muito legal. Legal. Tinha aquela... Tem Rogue Squadron na Steam. Tinha aquelas... Part Bay, tem. Tinha aquelas fases que tu tinha aqueles rebocador e tinha que largar nas pernas dos AT-AT lá pra derrubar eles. Cara, sim, tinha foda, que ir lá e tal, sim, era bem nada. Era muito do caralho isso, velho. Que jogo bom, cara. E aí diz que o 2 também é muito foda, eu não cheguei a jogar o 2. Eu ouvi dizer que ele é muito bom também. Só que o 2 já saiu já na era do GameCube. Aí nessa época eu já tinha vendido meus videogames tudo e tava só no PC. Ah, e o Rogue Squadron você joga como o Luke, né? Luke. Em vez de jogar com o Ed, que é o chefe da Rogue Squadron, né, cara? Ô, Godok, aqui pra você, ó. Lá joga no, com a estrelinha lá. Lá no GOG, Rogue Squadron, $10. Sei que você não vai comprar, mas... Eu não gosto de jogo de nave, né, cara? Então, foda. Porra, Godok. Mas, cara, eu não gosto, você não era o fanboy Star Wars aí? Vai se fuder, só tem jogo bom nessa porra? Tipo, não. Cadê, Godok? Eu tô vendo aí, né? Tá chegando, cara. Tá chegando. 1999, só digo isso. Não, cara. Vamos subindo a lista aqui. O jogo de corrida que vale já tá aqui, ó. Acabou. Nada. Estamos chegando. Anakin Speedway. Não, primeiro teve o... Anakin Speedway pra nem PC. Sei que parece, cara, isso aqui deve ser pra aquele... Isso aqui deve ser aqueles educativos pra criança, tá ligado? Cara, deve tem ser. Cara. O artigo só tem o nome do jogo. Nem não tem nada. Ninguém jogou isso aí, então. Tanto que em cima ali tem um na mesma vibe, capa, ó. O do Yoda ali. Star Wars Yoda Challenge ali. Deve ser. Aí. Fala tudo, vai pro episódio 1 já. Episódio 1, cara. Ele era isométrico, não era? Esse do. Era mais ou menos. Meio. Ele mudava a câmera também, mas você não podia mexer a câmera. Era do alto, mais ou menos. Era legal, cara. Era muito massa, velho. Eu lembro que eu basicamente me importei com o filme porque eu gostei do joguinho, tá ligado? Sim. Cara, eu joguei o demo desse jogo à exaustão. O demo era na fase da nave, de ver que não tem pra vender, cara. E eu não acho ele em torrent nenhum. O demo era da fase da nave, não era, o Godoka? Era. Você tem que encontrar uma saída quando pega um que tá derretendo lá o portão. Isso. Cara, eu lembro muito, velho, que eu repeti muitas vezes a fase, porque eu joguei isso aí um pouquinho antes de ver o filme, tá ligado? E logo no começo tinha que encher a sala de gás, né? Uhum. E depois vinha os drones lá, sei lá, os droids, enfim, não sei o nome daqueles bosta, que tem o escudo, né? Droids. Cara, isso. Velho, eu demorei tanto tempo pra entender o que eu tinha que fazer, tá ligado? Eu demorei um tempo que eu não podia ficar muito parado naquela sala, porque senão eu morria sufocado. Aí se eu saía, eu não conseguia tretar direto com os caras, porque eles tinham uns escudos. Mano, cara, o que, que é que tá acontecendo aqui? Ah, você tá falando dos grandão que vem rolando? É, esse. Esse você foge, você só foge. Então, mas eu era um cabaço na época, eu não sabia, eu ia pra guerra, cara. Era um beta betoso, eu morri, né? Muito ali também. Era um beta betoso mesmo, velho. Eu joguei isso aí, cara, eu escolhi um emulador de PS1. E aí um colega meu tinha um monte de CD, né, cara? Eu fui lá e catei um monte de CD e saiu jogando no computador. E eu joguei ele em emulador de PlayStation. Era muito legal, cara. O cara ficar rebatendo as... Sim, eu ficava me divertindo só rebatendo o tiro dos outros, ligado? Sim, tá parado aqui, eu não pulava pro bicho, eu só ficava rebatendo tiro. Pô, cara, o gráfico não tá ruim não, velho. O gráfico tá até que tranquilo, tá ligado? Vou tentar abrir a imagem, mas eu não vou cair. O gráfico tá tranquilo, velho. Não tá tão ruim assim, não. Não, tá tão ruim. Tá decente, cara. Tá menos blocado do que outros jogos da mesma época. Sim. Exatamente. Era legal, cara. Um jogo bem massa. O problema dele é quando você destruía os inimigos, eles viravam uns pedacinhos de bosta, assim. Até sumia da tela. Tipo Lego, né? Aham. Cara, e granada térmica era uma porra de uma mini bomba nuclear. Você tinha que tacar ela. Uma mini nuke. Se você jogasse ela do seu lado, era morte instantânea. Tipo, uma granada de verdade, é verossímil. Ah, vou jogar, bateu na quina, caiu no pé do teu personagem e tal. Mas então, cara, nesse mesmo ano saiu o melhor jogo de corrida de todos. Star Wars Episódio 1 Racer! É, jogaço. Eu vou ali na cozinha, eu já volto. Era foda. Era legal, cara. Tu fazia um cheat lá que pegava aquele que era o inimigo. Eu não lembro o nome, desgraçado. Cebuba. Isso. E ele tinha uma metranca na nave dele, cara. Então era o melhor carro pra pegar, que podia sair dando tiro nos outros. Pô, cara, esse é o outro que eu joguei a demo também. Cara, eu achava todas as fases igual, velho. Dessa bosta. Tu deve ter jogado o demo, tá ligado? Só tinha uma fase. É, pode ser. Não, pior que eu não joguei o demo. Só em Tatooine. Vocês jogavam só pra Anakin. Aquela nave podre. E os caras eram muito apelão, cara. Muito, velho. Os nego batem. Era legal, o jogo era mega sujo. Tipo, a galera batia mesmo, te tacava pra fora da pista sem dó, tá ligado? Isso era massa, cara. Ele tinha uma boa, pelo menos na época, pra mim, ele tinha uma boa sensação de velocidade, tá ligado? Uhum. Nada, assim. Tinha mesmo, cara. E o controle era bom pra caramba. Tinha, sim. É. Ah, eu achava o controle bem ruim, na real. Quando você parava de bater nas paredes, nas pedras, nas coisas, você ia numa velocidade louca, cara. O problema era parar de bater nas paredes, nas pedras, na porcaria. O cara consegue estabilizar, tem uma curva do nada ali. O cara pode ver o tamanho dessa piroca de pedra que tem ali na frente. Sim, ela é enorme. Ou, pode ver que tem aquele treco verde da interface ali, parece aquela pelinha que fica presa, sei lá o nome daquela bosta. Prepúcio, isso. Parece. Obrigado, doutor. Tá saindo ali do... Obrigado, doutor. Ai, meu Deus do céu, que nojo. As bolas estão inchadas, ele tá precisando ir num médico, porque tá embaçado. É, cachumba, cara. Esvaziar. Desceu essa porra, pode fazer exercício. Mas ele era muito legal, cara, era divertido pra caralho. Outro que eu não consegui fazer emular no emulador de 64 também, né, cara? Ah, esse também não roda no PC. Não, é porque a comunidade, eles estabeleceram que só jogo bom pode ser emulado. Aí eles acharam melhor deixar isso de fora. É, que tanto ele quanto o Rogue Squadron, eles rodavam com aquela porra daquele expansion pack do 64. Sim, sabe? É, o cartucho extra lá. É, aí pra rodar no emulador, acho que tem que meter plugin. Eu acho que... o Donkey Kong também rodava com isso, né? Bah, eu nunca joguei o Donkey Kong, então não lembro. Era legal. Era bem legal. Eles fizeram algum outro jogo de corrida de pod? Tinha? Só esse. Cara, não, eu vi que na lista... Certeza? Porque eu tô vendo um jogo bonitão aqui. Com certeza não é o Racer. Eu vi que na lista tem um jogo, pelo nome que me parece aqui, Super Bombad, sei lá, Racing. Parece um jogo tipo um kart de pod do, bem bonitinho, assim, sei lá. Caralho, é o primeiro da página 3 ali. Ah, tá. Não, mas eu vi um... É que eu vi que tem um aqui, Episódio 1, Guggen Frontier, que é pra Mac e pra PC. É, caralho, tá bonito isso aí, cara. Falei? Porra. Caraca, velho. Oh, sei lá de onde é isso aí, hein? Comunidade de modders. Deve Star Wars Racer. Deve ser, cara. Deve ser, cara. Oh, isso aqui tá parecendo o gráfico do The Force Unleashed, tá ligado? Parece. Não parece? Por causa desses negócios treco vermelho do lado aí... Se pá, pode ser alguém deve ter feito uns mods pra fazer alguma coisa assim com a mesma engine, sei lá. Sim, esse cara que pega e faz. Como é que é? Naquela, os caras que refazem os jogos. Ah, não, não, não. Tá, apareceu o nome aqui. É Kinect Star Wars. Ô, oh, bom, hein? Muito bom, hein? Uma coisa de bom no Kinect? Não, isso, com certeza. Porra, que pena. Meu mundo caiu. Os caras falando bem. Nossa, jogava pra caralho essa porra aí, mano, o dia inteiro. Kinect Star Wars. É bom. Cara, dessa lista aqui eu não joguei muita coisa dessa parte. Se o Fornabu, eu tava tentando ser tipo o Rogue Squadron, né, cara? Mas. É. Sim, sim. Não é tão bom quanto o Rock Squad. Nabu. Alguma coisa não, de Nabu, é... presta. Era bem ruim. Era bem ruim, na verdade. Cara. Ah, pelo que eu lembro, assim. Nabu não é o bagulho do Jar Jar Binks lá? É o planeta do Jar Jar Binks. Só o Jar Jar Binks presta. Melhor personagem. Melhor não, você foi gostado daquele lá que o Evandro falou lá, o único, único personagem relevante da saga de Star Wars inteira. É tipo Civilization da raça do Jar Jar Binks, nossa, imagina. Olha que ideia de jirico, tá ligado? Nojeira. Porra, mano, o que você vai pensar? Fazer um Age of Empires Jar Jar Binks? Não, velho, vai se fuder, cara. Que é isso, mano? Tá louco. Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Tem um episódio 1 de pinball eletrônico. Acho que tem o Jedi Power Battles, né? O Godok, o próximo aí. Próximo é o Power Battles. É, era legalzinho, né? Eu achei meio bostolento quando eu joguei, mas dava pra se divertir. Eu joguei. Não foi isso que você tava falando, que era bom? Não, não, não. Outcast, tá lá na frente. Falta um ano. Ah, eu achei que era desse que você tava falando naquela hora lá. Não, o Jedi Outcast é legal pra cacete, velho. Caio Katarn de volta. Caio Katarn de volta dessa vez já como... Pra ficar. Pera, dessa vez pra ficar. Isso aí no Outcast, né? Uhum. Ah, tá. Mas a gente tá falando do Jedi Power Battles ainda. Então. Ivan, tem alguma coisa pra falar do Jedi Power Battles? Não sei se você jogou. Qual que é esse, cara? Era um que tinha pra PlayStation. Era um que era tipo. O episódio 1 Ameaça Fantasma, só que ele era de plataforma, né? Ele era de lado. E acho que só tinha pra PlayStation 1 e tinha pra Dreamcast, mas... aparentemente. Eu não cheguei a jogar esse, cara. Não jogar esse. Era legal, era legalzinho, mas não é. Eu preferia os Chronicles of Sub-Zero lá, Sub-Zero. Sub-Zero Mythology. Isso, Mythology. É, esse é a porra aí mesmo. Andando bastante pra cima. Ah, acabou a página 3, não tem mais bosta nenhuma. Pra 2 aqui. Então. Vamos pra pasta. Depois a gente deixa o link aí da lista que a gente se baseou ali, porque eu acho que tem que. Oh, o Age of Empires do Star Wars tá aqui, né? O Galactic Battleground. Não? Ah, não, sim, puta, foi mal, eu tava confundindo com Battlefront, não, foi mal, é isso mesmo. É o RTS? Isso, eu não joguei. Por quê? Era bom? Cara, eu joguei um, mas eu acho que não era esse, cara, eu joguei um RTS de Star Wars, mas não era esse. Eu lembro um que parecia Red Faction, cara, acho que pareceu qualquer jogo de RTS na real, né, então não. Mais ou menos a mesma vibe. É. Ele é igualzinho o Age of Empires 2, é o mesmo gráfico, se pá, né? Existe algum jogo desse estilo CC Age of Empires presta? Red Faction? Não, tem. Command Conquer, RTS? Command Conquer. Tem vários, Command Conquer. Tem vários, cara. Tem StarCraft? Age of Mythology. Yololo. Yololo. Cara, se tiver um código pra te escrever e aparecer um carrão com uma bazuca, o jogo presta. seguindo aqui o que mais a gente tem aqui, cara, eu tô. Rogue Leader. Deixa eu ver, cadê? Rogue Squadron 2, isso, que eu acho que foi o que eu joguei. Foi o que eu falei, que é do GameCube. É verdade. É bom, muito bom. Deixa eu ver as imagens. Oh, bonitaço, hein? Bonitaço. Nossa, bonito pra cacete, velho. Deu uma vontadezinha de jogar aqui na real. Bonito mesmo, né? Puta merda. E é um jogo bom, cara. Eu imagino que seja. É o primeiro já era excelente, imagino que o segundo fosse ser bom mesmo. Não. Vocês não deixaram a coisa cair, né, realmente. Às vezes deixo, pelo menos. Sim, mas nesse caso, alguém tocou o coração dele. É uma exceção, cacete, tem um Star Wars Racer Revenge. Eu vi aqui agora. É o sequel do Star Wars Episódio 1 Racer. Caralho. Isso devia ser horrível. Deixa eu ver. Nada, aqui. Nada. Que é bom sempre retorna. É muito feio, é. Cara. Ele. Cara, Jesus. Manda imagem. Ah, eu tô. Tá aqui, ó. Eu tô porra, vendo. Cara, é o gráfico de Nintendo 64 no jogo de Play 2. Isso aqui não, eu não achei no. É um extra que tem no Rogue Leader e eu não achei. Agora eu tenho que jogar esse jogo de novo, cara. Dá um ligo. Dá tá pra melhor, cara. Escolher um Buick 69. Quê? Por quê? Eu sei lá, cara. Genial. Belo Buick, fãs. Eu não sei, não sabia o que era um Buick até agora. Que é esse? Jedi Starfighter? Já era PS2, não. Xbox. É, esse eu não joguei. Esse era de nave? Acho que sim, pelo nome. Estou inclinado a pular. Esse era de nave, cara. Mas como eu já tava decepcionado já com Star Wars, não comprei. Ou era feio, parece feio. Não deve ser bom, não. Vamos pular, gente. Vamos pro Jedi Outcast, que é bom. Esse é bom, com certeza. É, esse vocês conhecem. Sim, esse é bem clássico, cara. Acho que todo mundo conhece, né? Uhum. É legal que dava pra dar umas piruletas doido lá, fazer uns pulos bem doido e a jogabilidade era muito boa. Era muito boa. Tinha uns ragdoll meio bizarro e tal, mas comum, né? Ah, da época, né, cara? É, eu lembro que, tipo, se você fosse Jedi, você andava em terceira pessoa e se você fosse boneco que atirava, era em primeira, né? É, na hora que você equipa o seu sabre de luz, você fica em terceira pessoa. Mas tinha um botão no teclado, acho que era o K ou L, que você trocava a visão a hora que você queria. Cara, você podia andar a primeira pessoa com sabre e ou terceira pessoa com mira, que era uma bosta, mas eu usava. Eu lembro, velho, que tinha uma porra de uma missão. Eu não sei se era stealth. A primeira, talvez. Uma missão stealth do caralho. Não, acho que não. Era uma missão que eu lembro que... Talvez seja, sei lá. Acho que era stealth no começo e depois você tinha que invadir uma base e tinham quatro terminais que você tinha que meio que hackear eles e resolver um puzzle, tá ligado? Sim. Não fazia sentido nenhum puzzle, cara. Não. Não fazia. Eu fiquei e era muito difícil, cara. Sim, eu fiquei muito tenso nessa missão porque eu não consegui passar. Foda-se, eu não quero mais jogar esse jogo, cara. Sério. A galera tá acostumada com o stealth de Assassin's Creed hoje. Você agacha na sombra e o cara simplesmente não te enxerga. Nada, cara, disso, garoto. O stealth Jedi Outcast, você estava atrás de uma fodendo parede de 30 centímetros de metal. O cara falava, tirando. Tá ali, e te denunciava. É só do zero a missão, cara. Era desgraçado. O stealth dele não funcionava muitas vezes. Aí depois você faz a manha que você sai voando por cima do mapa e vai pro outro lado. Não, eu não fazia isso. O cara não entende. Eu fiz. Você testa céu? Ah, não. Aí, imagina o Godoka passa voando pelo cenário e os caras apontando pra cima. Ali! Um bicho voando, parece um foguete. Os caras, pega, caralho. Tá ali. Tá ali. Oh, mas ele era um jogo muito bonito na época do lançamento. Pelo menos eu achava. Eu achava também, cara. Não sei se meu PC conseguia rodar no talo, mas funcionava. Não rodava, eu não rodava nem a pau. Meu não roda até hoje, se bobear, tá ligado? Às vezes o que importa é rodar, né? Não importa qual qualidade. Como é que você acha que eu tô jogando Fallout Witcher? Cara, o bagulho tá ainda a 10 FPS, cara. Você viu que Fallout lançaram um patch que melhora o desempenho, mas piora os gráficos. É, sim, eu percebi isso. Mas piorar mais do que já tá, não piora. Então pra mim é só alegria, cara. Eu mandei aí umas imagens. E eu baixei esse jogo de... Por cagada, por erro. Eu não sabia. O Jedi Outcast? É, eu não lembro o jogo que eu fui baixar, que eu tava querendo jogar. É todo Ares. Tava baixando um filme da Sarina Valentina e veio pringando. Não, você foi baixar um clipe do Rick Astley e veio esse jogo, tá ligado? Não, cara, eu fui baixar um jogo que eu acabei nunca jogando, tipo Tomb Raider, alguma merda assim que eu queria jogar e eu acabei não jogando. Uhum. E veio uma porra de um jogo preto, terinho preto. Eu enxergava uma arminha, assim, Killer no meio Instinct. Do jogo, balançando de um lado pro outro. Não, o filho da puta que upou o jogo, ele colocou o jogo com brilho e o contraste no mínimo. O jogo era preto. Eu mal consegui enxergar o menu. Quando eu descobri que dá pra alterar o brilho daquele, era um jogo Star Wars, eu fiquei, caralho! E outra, o jogo veio em preto e alemão, ou seja, era difícil você conseguir arrumar qualquer merda. O Godog tava quase terminando o jogo e ele descobriu que tava pra aumentar o brilho. Descobriu que era um jogo de Star Wars. Não, mas tipo, eu joguei que tava pra ver o jogo, tá ligado? Eu joguei uns bons 40 minutos, cara, pra descobrir que o jogo tava errado. Eu tinha um jogo no Blackout. Nossa, esse jogo. Pensei que eu tava na caverna, cara. Esse jogo indie tem uma direção de arte muito foda, cara. Esse jogo indie, nossa, reflexivo. Mostra o mundo pela visão ó, pelas pessoas que não conseguem enxergar. Escuridão no nosso âmago, do ser humano. Caramba. Ah, não, é o contraste, peraí. E tinha uma chefe maneirinha que era Tavion. Ou a Tavion é do Jedi Academy? Subindo aqui, esse Galactic Battlegrounds aqui. Grounds. Desculpa, eu tô meio bêbado. Ele era RTS, não? Não sei. Era o Age of Empires. Eu não joguei, obviamente. É, o Star Wars é uma franquia que os caras atiram pra tudo quanto é lado mesmo. Ah, né? É o que tem. E falando em atirar pra tudo quanto é lado, tem o um joguinho do bostão do Jango Fett. Bounty Hunter. Era super legal. Não joguei. Play 2 já não era minha vibe. Isso do Game Boy, Ataque dos Clones, né? Alguém jogou? Não. Não. Eu joguei o 3, mas é um pouco mais pra Nossa, ver. Que jogo mais cagado, velho. Olha, cara, isso. Cara, eu tô vendo o Bounty Hunter e, rapaz, os cenários são meio vazios, né? Não tem muito decorado. É deserto, né? Ele tá dentro de uma casa que na casa inteira, na sala, tem um armário e uma mesa e um negócio pra pôr copo. Ah, o pessoal é pobre, né, cara? Minimalista, humilde. É caçador de recompensa, ele fica viajando, por que vai ter mobília? É. Mas não é a casa dele, ele tá indo na casa dele. Mas... Ele sabe que o Jungle Pet vai matar ele, pra que ele vai comprar mobília? Verdade, faz muito sentido. Não é o Jungle que vai matar ele, não, é o mestre fodão, Samuel Jackson que mata ele. Pode ser. Cara... Verdade. Pois é, cara, eu dei uma boa pausa nesses jogos Star Wars por um bom tempo, cara. Eu lembro pouco, assim. Eu acho que o próximo que tem só de relevante é o Knights of the Old Republic, é, né? Antes disso, tem a iniciativa dos caras fazer um MMO, né? O Jedi Academy. Galaxy. Não, o Star Wars Galaxy. Não, esse eu não conheço. Eu conheço o Knights of the Republic, que é tipo depois do Knights of the Old Republic 2 lá, né? Mas. Não. É o MMO lá, aquele que todo mundo queria ser Sith, poucos queriam ser Jedi. Esse Jedi. E ninguém atirava no jogo. Era bizarro, cara. Coisa mais linda. Ah, sim, isso que o Zwaist falou é. O. Qual é o nome? Galaxies aí. É Galaxies. Era um MMO. Era uma vibe de MMO. É. Bem MMO, só que tipo. Né, parece ruim, cara. Vamos falar então do. Knights of the Old Republic. Ah, cara, é a história que definitiva de Star Wars, né, velho? Tipo, é mais legal que os filmes. É mais porque relevante. Passa milênios antes, né, cara? Depois? Não é depois? Não, é antes. É antes. 4 mil anos. Caralho. 4 mil anos antes dos dedos gordos do George Lucas encostarem no universo de Star Wars. O Vini tinha que estar online aqui pra poder falar. Ele caiu, né? Ele caiu, morreu e não deu mais sinal. Dedos gordos, Godoka. Dedos gordos. Dedos gordos. Ah, cara, e o Knights of the Old Republic pra mim é o melhor jogo da BioWare, cara. É, eu gosto muito de Mass Effect e tal, de Dragon Age também, mas eu acho que foi ali que eles fizeram um jogo fudidolão mesmo. Uhum. Fizeram o nome deles nesse jogo mesmo. Uhum, é, tem todo o esquema lá das escolhas morais. Tem os. Ele é um RPG, né? Sim, é um ótimo RPG. Não... Tem uma história bem foda, tem as sidequests, tem as afinidades com a galera lá. Você pode fazer as missões deles, enfim, pô, é muito, muito bom. O fato de você descobrir mais também sobre o universo e tal. Né? Sim. É genial. As fases com o povo da areia e com. Como é que é o nome? Com os Wookiees, cara, é muito foda. Cara, só que é muito diálogo, cara, muito mesmo. Sim. E se você não tiver na vibe de ler, tipo, pula o jogo, porque é muita coisa. Mas vale total a pena. E é daqueles que tu tem que ler, né, cara? Sim. Você precisa... É, cara, se você não lê, não vale a pena jogar, tá ligado? Tipo, não, não compensa, eu acho. Se tu não sabe ler, então não pode jogar esse jogo. Aquelas ruínas Jedi também, cara. Você vai uma hora, é muito foda, cara. Eu lembro que o esquema de batalha era mais ou menos. Do primeiro era meio meia boca. Ah, sabe? Então, eu não gosto desse esquema que pausa antes da batalha. É, tipo, o jogo dá aquela parada, eu acho isso um quarto meio que, tipo, engraçado. Sei lá, acho que é meio simulaturno, sei lá, ou... Não sei exatamente o que é. Mas não, acho eu adoro esse jogo, é um dos meus favoritos, senão o meu favorito de Star Wars, cara. Mas esse troço de ficar pausando no meio, não. É meio estranho, né, mesmo. Uhum. É, mas eu acho a batalha, eu acho que é o ponto mais fraco do jogo. Mas também eles estavam desenvolvendo ainda. Estavam começando, cara. E é legal que eles saíram, assim, dos planetas normais, né, cara? Eles foram pros lugares mega diferentes. Aquele planeta que é um oceano gigante, cara, que coisa mais bonita. Sim, sim. Pô, eu acho que o jogo era muito bonito, na real, cara, e... Sei lá, eles fizeram uma coisa importante que... Tipo, eles criaram, contaram lá, sei lá, de uma forma bem coesa e... Acho que provavelmente o pessoal que tava por trás de Star Wars também tava por trás daquilo lá também, pra deixar tudo certinho, enfim. Uhum. Tudo aprovado pelo George Lucas. George Lucas aprovou tudo. Ele jogou as duas rotas, né? Light Side e Dark Side. Ele, opa, não tá perto. Ah, cara, Dark Side Forevermente, cara. Eu só não gostava do vilão principal, o Darth Malak. Eu achava ele uma cópia muito... Eu achava genérico demais. Então, eu achava ele muito Darth Vader, cara. Darth Malak, ele tem problema respiratório, ele usa máscara. Ele é estranho, sabe? É igual... É, a aparência dele parece aquele cara do Mortal Kombat, não parece? Sim, o... Oh. É o do Mortal Kombat 4 lá, esqueci. Baraka? Não. Baraka, aquele... O Cabal? Não, aquele... do 4. Do 4. Esse aí é Street Fighter. Não, do Mortal Kombat. Quanchi? Pera aí, não sei. Tô chutando o nome, cara, não sei o que tá falando. O Raichu. É o Quan Chi, tem o Quan Chi. É o Quan Chi. Parece o Raichu, é foda, hein? Eu vou falar, mano. O Raichu. Caralho, velho. Todo mundo mais de Mortal Kombat que o Expert em Mortal Kombat. Chutei certo, hein? Não, mas ele é igualzinho o Quan Chi, mas eu acho ele mega genérico, cara. Ele que tem uma boca afundada, né? Uhum. Ah, legal é o robô lá, o HK-47. HK. O droid xarope lá, que odeia organismos vivos, cara. Ah, é tipo o C3PO tunado lá, né? Isso. Pode crer. E do... Os Jedi Academy, jogaram? Joguei e eu gostava muito, cara. Eu não lembro, talvez. Jedi Academy... Deixa eu me ver. Jedi Academy é um jogo que você cria tudo. O nome do seu personagem, personaliza ele com aquelas cabeças prontas. Isso eu não joguei, não. Eu vi, tô vendo aparentemente um Waluigi aqui. Um Mario, sei lá, jogando e... Ah, não. Você é o... Na verdade, você é o Jaden Core. Um nome tão genérico que você pode escolher ser homem ou mulher. Jaden Christensen. Não importa. O nome você pode ser qualquer coisa, cara. E você tá a caminho da academia do Luke. Seu. E você é um Jedi prodígio, assim. Você, sem conhecimento nenhum, montou o próprio lightsaber. Caralho, você é tipo o melhor Jedi já. É, o cara já chega preparado pra negócio. Um bagulho que eu gosto muito são as aberturas lá do logo da LucasArts, que sim, é uma animaçãozinha diferente. Sério, é uma coisa que eu esqueci de falar. Acho que isso já vale o jogo. O Jedi Jam Vantuir. Autodidata. Jedi MacGyver, cara. Eu esqueci o nome do meu personagem KOTOR, cara. Eu tinha colocado também o nome. Cara, eu só acho que o vilão lá do KOTOR, eles é tipo. É bunda mole, cara. Eles chamam a arma deles de Star Forge, né, cara? Forge Estelar. O Império não, cara. Não tem medo de mostrar. É a Estrela da Morte mesmo, é pra matar. É o bagulho pra destruir, tá ligado? Coloco na parede pra falar comigo. Na época, eu não do trouxe a melhor. Forge Estelar, não. Trouxe a foda Estrela da Morte. É um nome pra deixar bem claro. Na época do Império que era bom, né, Zé? Na época do Império que era bom. Todo mundo levantava antes da aula, cantava o hino nacional do Império. É que tava com os costumes da família do Império, tá ligado? Aprendi a respeitar os general. Respeitava o nome de todos os general. Denunciar os rebeldes. Palpamito. Rebelde maconha, tudo maconheiro. Pitita do Yoda. Tudo vagabundo que quer trabalhar. De coisa aí, é a época. Mostra aqui e nada acontece. A gente tinha aula de moral, midi-clore e cívica, era muito bom, era muito bom. Ai, seguindo aqui, velho. Olha, teve um Rogue Squadron 3, cara. Meu Deus, os caras não desistem, né? Eu não sabia disso. Mas deixa eu olhar essas imagens aqui, cara. Parece que nem é de nave o negócio. Tô vendo que é GCN. Nossa, e consegue GameCube, ser mais do feio do que o também. 2, cara. É, cara, porra, feio, mano. GameCube eu não vi. Eu acho GameCube esse treco aí. Não, então, não é feio, não, navinha, cara. Não é feio, cara, pra não. Tirar, não. Você faz é, eu não, cara, eu não gostei. Fora da nave. É, tá fora da nave. Fora é, da os bonecos estão de sábio Jedi, não, cara. Já era, não. Vamos fechar aqui, fechei. Fechei. Depois ali em cima tem um. O episódio 3, que bem qualquer coisa. É, ah, assim, não. Joguei de Game Boy, joguei um pouquinho. Passei longe. Não perdeu nada. Passa longe. Depois logo já veio o primeiro Battlefront, que era um puta jogão. Jogão mesmo. Ah, nunca joguei. Pô, cara, muito melhor que o Battlefront. Eu sou aquele idiota que se jogasse MMO, eu só ia usar a espada. Porque eu vejo o jogo de Star Wars que eu tenho que atirar, eu fico, eu quero estar no jogo. Mas não tem, cara, não tem como. Você é trooper. Você é um trooper, então eu não quero jogar, não quero. Eu quero jogar esses bucha que não acertam ninguém. É. Você vai ser o único trooper que acerta, cara. Exato, e se eu botar trainer ainda, porque trooper é foda, sabe? É, tu aponta a arma pra tua cabeça e dá um tiro, tu não consegue te matar, né? Tu acerta a parede. Não tinha umas tirinhas que zoava isso? Acho que tinha. Aham, deve ter acontecido. É por isso que é tudo clone, cara. Porque eu não ia acertar o óvulo nem a pau desses espermatozoides, cara. As imagens são maneiras, cara. Sim, o jogo é bom, cara. É um Battlefield que vale, assim, mais legal, tá ligado? Mas... É, só não tenho muita coisa pra falar, não. É um jogo de FPS, de time lá, com uns time grande padrão, assim. Bem normal. É MMO? É MMO? Não, é FPS. Não, é tipo Battlefield mesmo. É, pode ser single player? Sim. Você controla uma companhiazinha, cara, dele. Porra, eu sou péssimo pra isso. Sempre que eu faço isso, morre todo mundo. Não, tem campanha de single player também, né? Tem, a campanha é ótima, cara. Isso é na época que o pessoal ainda fazia campanha de single player. Ele se esforçava, falava, pô, o jogo vai vir pelo single player e tem um multiplayer aí pra dar uma força, tá ligado? Saudades, época pré-Call of Duty. Eita, cara. Não, pera, 2000 e quanto? 2004? Eu acho que já tinha Modern Warfare, né? Ou não? Já? Acho que não, hein? Vamos seguir mais que a gente tem de relevante aqui nessa lista. Que a gente conhece. Ah não, Modern Warfare 2007. Depois disso que começou o câncer. A derrocada. Tá, eu adoro, hein, cara. Isso, eu adoro. Continuando a lista aí, tem o Knights of the Old Republic 2, Sith Lords. Eu joguei, baixei, mas não joguei. Eu joguei menos do que o primeiro, joguei pouquinho na realidade, mas já deu pra ver que era um jogo bem melhor, tá ligado? E sério, o povo fala que o final é meio broxante. É, o pessoal fala que o final é tipo pior que o final do Mass Effect 3. Ah, cara, é que eu joguei menos do que eu joguei o primeiro. Eu não cheguei nem perto do final. Eu nem joguei feio. Mas, cara, sei lá, eu já me pareceu um jogo muito melhor estruturado do que o primeiro, eu acho. Mas às vezes eu posso estar falando bosta, só não lembro direito. Eu gostava da capa. Esse Sif com os olhos que você não enxerga, com essa máscara fodona, eu acho do caralho. Sim, cara, sim. Ah, mas, tipo, cara. É tipo o equivalente ao pânico do Sif, tá ligado? É bem da hora. Cara, subindo aqui que eu conheço Lego Star Wars. Lego Star Wars. Pô, tem o Republic Commando antes, né? É, isso eu não joguei. Também é legal, cara. Outro que é tipo... É tipo um Battlefront, né? Lá, enfim. É. Só que você controla o clone. Eu não joguei também, mas eu lembro do nome. Eu lembro que a capa era bem bonita. As ilustras, né? As imagens, promo, enfim, eram bem massa. Tá, cara, Lego Star Wars era muito legal. Esse era o que pegava o episódio 1, 2 e 3, né? Não, não. Esse não. Esse era cara? Não, não era, não. Era o... Não, mas aqui tá escrito aqui, ó. Primeiros... Da prequel mesmo. Primeiros 3 Star Wars, cronologicamente. Isso. Então, episódio 1, 2 e 3. Primeiro saiu esse, depois saiu o Lego com todos os 6 filmes. Completo. Isso, isso. É verdade. Cara, esse era mais divertido do que assistir o filme. Sim, mas com certeza. Sabe qual era o problema? É que nessa época os Legos ainda não falavam. Então, ficava só um... Aí, mas ainda é assim, ó. Ainda assim, Gui. Não. Isso é legal, mas, pô, se fosse igual hoje, que eles falavam e tinha aquelas... Pô, ia ser do caralho. É que eles não precisavam falar na época pra ter um monte de situação engraçada, ter um monte de coisa... Não, mas esses jogos de Lego ainda são assim, cara. Não, eles falam. Tipo, o Lego Avengers lá, eles falam, cara. Por exemplo, assim, também. Sim, mas, tipo... O Indiana Jones também, que eu tenho, que tem o Lego Indiana Jones, não falava também. Sim, são os mais antigos, é isso que eu tô falando. Seria mais legal se já rolasse desde sempre eles falando. Mas eu acho que sem falar é divertido também, cara. Não precisa, também, porque dá pra entender total a história e tipo tudo que se passa. As cutscenes parodiando as cenas dos filmes são muito legal, cara. Muito divertido. O Han Solo atira primeiro, né? Provavelmente. Provavelmente ele encontra o Grido e dá o tiro já direto, sem falar com ele. Genial. Melhor filme. Provavelmente é assim, cara. Seguindo aqui, o que mais vocês jogaram aí? Deixa eu ver, Battlefront 2, que é o Battlefront que vale. Eu. Melhor até que esse que tá aí. Eu tenho ele aqui no meu computador, mas por algum motivo eu não instalei. Era bem massa, cara. As fases eram enormes, tinha um monte de modos de jogo diferente. A jogabilidade era boa pra cacete. Ah, tá. Eu achei o que eu joguei aqui, o que foi o RTS. Era o esse Empire at War. Sim. Esse foi o RTS que eu joguei, cara. Que é a expansão lá. É, que eu nunca joguei muito bem RTS. Eu lembro que tinha uma fase que tu controlava o Darth Vader em uma tropa, assim, aí tu tinha que... Isso, você ia andando bem devagarzinho com ele e ele ia destruindo, dizimando tudo, isso, né? Eu acho que era chamada, basicamente, do jogo, né? Eu não fui nunca muito longe de... nele também, enchi o saco rápido, né? Mas tinha, achei legal, assim. Vale a lembrança, o jogo tá bonito, cara. É, o jogo é bonito, o jogo é bem feitinho. Acho que o pessoal, o resto do pessoal pulou, né, sei lá, tem o Lego Star Wars completo, né, que a gente tá falando agora. É, o original trilogy, Lego Star Wars 2. Isso, são os três, né, os três filmes clássicos, né? Os três filmes clássicos, sim. E em cima o Force Unleashed, né, cara? Sério, cadê? Não, Force Unleashed tá na outra página, tá na página 1. É, na página 1 já. Ah, tá. Vocês estão lutando rápido aí, cara, calma aí. Esse sim era foda, velho. É, aí tem o Lego Star Wars Complete Saga. Isso. Depois, e... Vem o Force Unleashed. Force Unleashed tinha uma jogabilidade muito boa, cara. Sim, ainda tem. Eu joguei um pouco dele anteontem. É, eu acho que ainda zerei, funciona mas... bem, né? Eu acho que. É um jogo que eu acho bonito. Eu gosto muito daquela fase lá de tutorial. A fase de tutorial que você fica o Darth Vader, dá pra você ficar atacando os Ewok. Isso, ah, cara! Sim, puta, velho! Tem caixinha que é muito foda. É muito cara. Legal, cara. É muito foda. Legal. E eu jogava no Wii, né, cara? Jogava no Wii. Ah, você fica mexendo mesmo nos... É, isso era divertido, lá, assim, né? Cara. Eu achava legal, sabe? Tinha um esquema de tu aperta o botão, ele segura o cara, aí tipo, tu... Chacoalha onde, ele, taca... Pra onde tu chacoalhar a tua mão é o lado que o cara vai atirar o maluco. Então isso era divertido. É bem massa, assim. Cara. Dava uma imersão legal no jogo. Assim. Tu poder direcionar com... sacudindo a mão pra atirar o cara na parede, é foda, velho. Era o cara ficava se sentindo... É uma puta sensação boa. O pessoal fala que a história meio que tem uns buracos enormes lá e tal, mas sinceramente eu não prestei muita atenção na realidade. Porra, e essa roupa final do Starkiller, coisa mais bonita, né, cara? A do Fif? É, que tá com cinturão de sabres. Cara, eu não lembro, deixa eu ver, cadê? Mandei aí, ó. E esse jogo tinha... Ah, sim, essa roupa é muito massa, cara, é muito massa. Esse jogo tinha um modo de luta contra o outro. Tinha? Tinha. Pelo menos no Wii tinha, cara. Ele tinha um modo versus lá, que escolhia os personagens pra tratar um com o outro. Eu tava lembrando disso quando você tava falando daquele jogo de luta lá atrás, lá no começo. Eu tava dizendo, porra, e depois os caras fizeram isso no Force Unleashed. Cara, eu lembro que tinha na... Eu lembro que tinha as lutas, tipo, da missão, que era, tipo, quando você ia pros boss, ou... Pelo menos eu lembro dos boss de DLC, que eram umas fases menores e tal, que eram umas lutas scriptadas, assim. Então você chegava, tipo, sei lá, eu lembro que você lutava com o Luke, eu não lembro quanto mais quem, na realidade. Sim, e tipo, esse jogo, ele tem aqueles negócios que você desbloqueia personagem, né, cara? Sim, é só skin, sim, né? É só skin. Eu tava jogando com o Luke Skywalker, pra você ter ideia. Tem uma cacetada de skin. É skin pra porra. Eu gostava que você também podia customizar teu sabre, velho. Eu adorava usar aqueles sabres instáveis, tá ligado? Eu achava muito massa. Ah, isso é verdade, é verdade. Eu sabre, trocava os cristais. Você troca os cristais, né? É só a skin do sabre. O estável é quando ele ficava meio que... Não ficava só um sabre bonitinho, tá ligado? Tipo aquele cano do sabre. Ficava um monte de perdido, assim, meio que quebrado, alguma coisa assim. Eu achava bem massa, cara. Cara, e aquele robozinho também, amigo do Starkiller, é um personagem era muito maneiro. Era o que se transformava, né? É, ele tem... Como é que fala? É, projetor holográfico. Né? Isso, que ele ficava tentando matar o Starkiller. Sim, nos programas de treinamento. Aham. Uhum. Ó, cadê aqui, ó, Godok? Deixa eu te mostrar. É assim, olha. É que a qualidade não tá muito boa, mas olha esse sabre azul. Pode ver que ele tá bem... Bem sujão, assim. Não é um sabre padrão. Que nem o vermelhinho que tá de pele. Ah, sim. Que a coisa não tá... Aqui, ó. Aqui. Aqui é... Não é do mesmo jogo, eu acho. Não, não é mesmo. Mas já dá pra ver... Pois. Ó, dá pra ver direitinho. É tipo, fica... Mega entendeu? Maneiro. Eu gostava muito de usar esses assim, era mais legal que Fica meio coabra as barras dele. Isso. É. Eu gostava pra caramba de usar esses sabres assim. Mas era, porra, era um bom jogo, velho. Acho que foi um dos que eu mais joguei, assim. Eu joguei bastante, cara. Até porque eu achava muito divertido ficar sacudindo as pessoas nas paredes. Peguei as rochas e pedaços do cenário pra atirar nas pessoas, achava muito do caralho isso. O cara se sentia assim um potinho. Subindo aqui, cara, tem vários jogos de Clone Wars. Não joguei nenhum, pulei tudo. Cheguei ali no Force Unleashed 2 só. É, verdade. Que eu joguei um pouquinho, cara, ele é muito mais bonito, mas o jogo é bem mais chato. Oh, do Clone Wars eu joguei esse Light Cyber Duels. E é muito divertido, cara, pro Wii. É. Bem divertidinho mesmo, cara. Tinha um botão que você apertava que ele ficava se exibindo, assim. Aí esse filho da puta que usa 4 sabres, ele usa 4 sabres no jogo. O General Grievous. É, isso, Grievous. Ele abre os 4 braços e fica girando os sabres, pra ver se o puto vai voar. Fazendo um locomia ali, né? Exatamente. Mas aí teve o Force Unleashed 2, eu não cheguei a jogar, esse aí já não... Já ficou bem meia boca. Uhum. Tem outro Lego Star Wars, talvez Clone Wars, né? Ah, isso que é só da. Uhum. É só do. Baseado na série lá mesmo, né? Isso. Que eu não joguei. Eu tenho um código, pelo menos no Xbox, quando eu tenho ainda, na realidade. Tá aqui no meu armário. Um código pra baixar o jogo, eu não vou baixar, foda-se. Tem o The Old Republic, que era o que eu confundi lá, que é o MMO mesmo, né? Que a galera podia fazer Sith. Ah, esse é o Jedi, ou por que alguém escolheria outra classe que não fosse Sith e Jedi? Então. 30 mil expansão nessa porra. Você só tinha basicamente essas duas escolhas. É, tem o do Kinect, que. Sério. Tirando aquela parte do Pod Racer lá. Bonitão. É. Tem Angry Birds, que eu achei legalzinho. Achei legalzinho. Ah, legalzinho. O problema é que antes de Angry Birds virou mercenário demais, né, cara? Então. Tu não consegue jogar 3 fases sem te, tentar te empurrar alguma coisa pra te comprar. Ou dizer que só pode ir adiante se tu esperar um tempo ou comprar. É, tipo, acabou, às vezes você tem que jogar. Você pode comprar esse cristalzinho aqui. Ou você pode esperar uma hora, sei lá. Tipo... Isso aí acabou totalmente com o Birds pra mim, assim, cara. Eu achava divertido, joguinho gostava. Joguinho social, né, cara? Os caras precisam tentar ganhar um dinheirinho aí. Aí fudeu. E é bem legal, assim. Tu começa com o Luke e daí depois tu ganha tu ganha a espada, daí tu pode atirar nos porcos lá. Ele dá um ataque giratório, assim, com o sabre. É legal. É legal. De cada um dos pássaros é um personagem, né? Então tem os poderzinhos... Legal, assim. Ah, mas sei lá, cara, eu não poderia me importar menos por Angry Birds. Tá, depois teve o Angry Birds do Star Wars 2. Esse tu podia escolher o lado do Sith também, né? Ai, da hora. Esse dava. Era legalzinho, assim, se vocês não tivessem cagado tanto nessas doideiras aí de dinheiro, né, cara? E a partir desse de 2013 até 2015 só teve mobile. É, né? É verdade. Porra, pra caralho. os Disney Infinity, aqueles também. Nossa, pode crer, cara. Tudo, mano. É. E o Battlefront. O Battlefront. É, foi o que galera, acabou. Chegou aí. Joguinho meio bostolento, mega repetitivo, não tem muitas fases, não tem muito conteúdo, não tem muitas armas. É, não, tipo. Não se criou isso aí? Não, não. Ainda tá rolando, mas só que eu vi bastante conteúdo na internet. É um negócio do tipo, ó, cara, você vai jogar, tipo, é um jogo de $60, né? 200 pila aqui, até mais, de repente, não sei como é que tá. E, tipo, tem poucos modos, não tem tanta fase assim. Não é tão interessante, as armas são meio postulantes. E um programa falou que não tem single player. Não tem single player, você não tem nada de nave, basicamente. Ah, que merda, cara. Então, tipo, velho... É estranho. É tipo, sei lá o que fizeram aí. Tentaram fazer um Call of... um Battlefield só pra... focado no multiplayer, mas, sei lá, não acertaram muita coisa. Tem poucas armas, acho que tem 7 armas, tá ligado? No total, tipo... Eu tô olhando as imagens. Bonitaça. Que misereza, cara. Sim, é muito bonito. Tô olhando aqui uma batalha de nave aqui, porra, bagulho bonito pra cacete, velho. Ah, que pena, mano. Que pena os caras cagassem no negócio. Aqueles CGs do começo, cara... É, muito bonito. Tava mostrando, são muito bonitos. O jogo tá incrível mesmo, mas... Ah, eu vi uns bugs fodidos no jogo. Tem vários, né? Sabe o jeito, velho. Mas, cara, acho que é isso aí. O negócio é esperar sair mais dos joguinhos maneiros. É ver? A gente... Com certeza, agora com a nossa nova franquia aí, vai focar de novo. Uhum. Tudo que é tipo de jogo de Star Wars. Sim, pô, tomara que... Pensei que você falasse agora com a nossa maravilhosa Disney, que cancelou os projetos de jogo do LucasArts tudo, né? Nós estamos tudo fodidos agora. Apesar que eu vi uma notícia aí de alguém falando que eles ainda pensam naquele 13-13. Cara, isso aí, velho, capaz que os caras vão deixar, vão começar a largar tudo que é jogo de Star Wars, vai ter jogo de peteca do Star Wars, cara. O cara não... Vai, massa, cara, massa. Vão começar a fazer tudo, vai ter... 13-13, velho. É aquele que é tipo em Coruscant, tá ligado? Acho que você joga com... Sim, eu tô vendo o mapa de Coruscant e tá lindo, mas... Mas é o quê? Terceira pessoa? É pé? Terceira pessoa, você joga com o Boba Fett. Bosta Fett. Vai ter jogo até do Jar Jar Binks, cara. Vamos ver só. Tomara. Vai, é isso aí, então, galera. Vamos encerrando por aqui, já ficou concluído esse podcast. Desculpa qualquer coisa aí, pessoal. Vocês estão ouvindo através da iniciativa. Com certeza os outros episódios estão bem melhores. Cara, se vocês aguentaram chegar até aqui, tipo, velho, obrigado mesmo. Vocês são incríveis. Mas eu aconselho vocês a pararem nesse exato momento e ouvir qualquer um outro que é melhor que o nosso, tá ligado? Ouçam os outros episódios da iniciativa aí, galera. Vamos pro ARG. O ARG provavelmente vai estar incrível. Vamos pra lá. Mas, se por algum motivo... Vamos ter chamado gente que sabe, que jogou mais de 30% dos jogos, pelo menos. Se por algum motivo vocês acabarem gostando por... Não sei qual motivo, na realidade. Pô, dá uma forcinha, sei lá, assina lá no feed do iTunes, acessa o site de vez em nunca pra falar umas bosta lá com nós. Dá uma forcinha, me paga uma cerveja. Se for de São Paulo, aceita cerveja também. Não tem problema não. É, dá um alô pra gente assim na rua. Não faz isso que vai ser muito estranho, mas... Isso é muito estranho, mano. Não, cara, tem... Sim, cara, tá passando o cara te amando, assim, do outro lado da rua. E aí, gostei do site. Obrigado. Procure o Gariba, ele tá 100% de São Paulo. Isso, dá uma voadora no Gariba, assim. Fazendo uns malabares. Fazendo uns malabares, por sinal. Chega. Então é isso aí, galera. Até semana que vem aí, valeu, abraço. Falou. Boa noite. Até mais. Fica forceiro com você. Tomar no cu, banjo otário. É bom, fixe que esteja com você. Espero que vocês já tenham parado de gravar antes de ter falado. Animal rabioso como el rock and roll. Por mais que quiero, não puedo entender. Como este cabrão não é. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Como serpiente, clava el diente. Toma la ojera, un bar, eso sí es bueno. Sabe moverse como un fantasma. Y por la noche la sombra lo acompaña. Nada bueno, nada bueno, nadie. 4, 5, 6, 7, 8. Cinco, seis, siete, ocho.